Comando Bandilta 3890, 7 latins, posição 6, pronto pra cópia. Décimo 8. 208, muito obrigado, até a próxima. Tá 3890, aguarde um minutinho, cópia, Recife. 3890. Salvador, muito bom dia, azul 4040, senhor decolado para 340, cruzando 1800 agora. Azul 4040, contato radar na decolagem, serviço de vigilância. Prezono 71 no centro Recife, frequência 251, alternativa 3395. 251 ou 3395 no centro Recife, da 3171. Serão preto. Três, cinco, no 7, está à direita, no ponto de espera da 10, 1895, a torre, boa viagem. A direita com a torre 1895 da 3597, bom dia. Bom dia, 3597, está autorizado, Daniel Decolado, 190, vento 200 graus, 079. Daniel Decolado, 190, 401, número de teste pré-clamp, azul 4201. Obrigado. Informe Kilo Lima 4010, contact Recife Center, frequency 12685. If I'm able, 125 decimal 45. 12685, 125 decimal 45. Unicom Kilo Lima 4010. Bye bye. Bye. Torre Salvador 120 decimal 80. Autorizado 130 para Aracaju, pista 10, curva esquerda após sair da ponte 0263, 1208 ao controle trip 5514. Que é primeiro aerovia, Golf 677, chama pronto, especacionamento 73, 5594 da trip. Golf 677, parte 3, chamará o trip 5514. 3890, pronto, cópia. Afirmativo. Autorizado Recife, nível de voo 330, prossegue na Peruísque 58, decola pistão na 0. Primeira curva após a decolagem à esquerda, cumprindo o perfil Pulca, Gema após Aracaju. Aciona o transponder 5454, controle 120, decimal 80. Então, Recife autorizado, 330 via rota do Plano, para o ISC 58, decola 10, cubra esquerda, Pucajão, Maracaju, 208, é o controle 5454, transponda a posição 6, tá? 3890. Correto, vamos pronto, acho que vai gastar na mão, 3890. Vamos pronto, 3890. Azul 4201, copia? Pronto. Autorizado Campinas, nível de voo 320. Decola pistão na 0, direita após. Cumpre o perfil da EL, leda após voo posição Motiva, onde intercepta Pesolon na 0 para sair conforme a rota do plano. Vai assinar no transponder 5456, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado para Campinas, nível 320, decola no 0, curva direita da EL, leda e Motiva. 456, transponder 208, é o controle azul 4201 no gate 4201 na primeira aerovia, é o pé azul 1 a 0. Reporta pronto para o portão 1, 4201. Fui, Arbor. Arbor 3597. Azul 1 a 0, azul 4201. Guardou, bati o Xanar 62 ou não? Prossiga. Autorização, Galeão. Xanar 62, 1-1, informação Golf, pronto, cópia. Pronto, cópia, emitida Golf. Autorizado, Galeão, via rota apresentada no plano, nível de voo 360, saída da EL, leda, pós-leda, Motiva. Decola pistão no 0, primeira curva direita. Transponder 5457 e o controle Salvador 120 decimal 8. Coxinha autorizado 3900 no caminhão, subida da EL, Leda Motiva, decola da 10 curva direita, adiciona 5457, controle 1208. Correta, boa chama 629. Boa tarde, obrigado. Essa pressão agora 170. Do 4040, passa nível 170. Chama centro Recife, frequência 1251, alterno 3395, boa viagem. 251, 3395, obrigado. Informação forte. 153, sua identificação, autorizado, chegada bom. Desça para 4 mil pés, altímetro no 0, 1 no 4, vigilância. Gente, de boa, descendo para 4 mil, 1 no 0, 1 no 4, da 3113. São 3890 para prosseguir em estacionamento. Reporte táxi, são 3890. 90, reportará. 517, voo Elfita. 517, Elfita. O Salvador 55 no 4 trip para puxa acionamento. 5 no 4, coordenação que pediu solo é porte táxi. Reporta da táxi, 5 no 4. Novembro, sua identificação, autorizado chegada a bom, diz inicialmente para o nível 050. Hoje estou tímido no 094, vigilante. Estado no 094 para o 050, dentro da bomba, o motocicleta dele. 507, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1260, alterno 288, boa viagem. 6507, com Recife, 1260, 1288, grava, bom dia. Salvador 55 no 4 com 42 a bordo, 3 e 40, alternando Recife para o táxi. Recife 5 no 4, aposto para ingresso no pátio principal. Reportanal 55 no 4. Táxi Tan 3890, 146 a bordo, 3 horas e 45, alternando Salvador. Tan 3190, utilizado táxi de Apache, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1014. Tan 3890. Apache, Índia, 1895, ponto de espera, Tan 3890. 1093, bom dia. ONU 093, bom dia, informação Golf, mais um minuto para cópia. Positivo. O trip 5594 segue táxi com o número 2, retaguarda é voz da TAM, via Pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1094. A gente conhece a aeronave da TAM, Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera 18395, trip 5594. Vamos 093, pronto, cópia. Pronto. Frisado com fins, via rota apresentada no plano, nível de voo 360. Saída Tael, Leda, pós-Leda, Motiva. Decola pista 10, primeira curva direita. Transponder 5471 e o controle Salvador 120, decimal 8. Ok. Confis nível 360, via rota do plano apresentado. Dael, Dael Breda, Leda, Dov, Motiva. Decola na 10, curva direita, 5471, 208. Correto, Dael, Leda, Motiva. É forte, pronto, bom no 093. Dael, Leda, Motiva, posição. No 5-3, desça para 2.000 pés, altímetro 1-0-1-4, informe no localizador. 2.000-1-0-1-4, informará no localizador, dando 3-1-5-3. Salvador, está 3890, pode esperar, dá 1-0, pronto. Está 3890, estou autorizado na área de colar, estão 0, vento 1, 90 graus, 089. Ainda cola 1-0, está 3890. Pode ingressar também? TP 5594, recebe a rolagem do tráfego à frente, após ser autorizado a alinhar e manter. Cabeceira 10, TP 5514. O TAM 3153 poderia voar na proa de Duna ou Sembra? Se a novembro reduz a velocidade para 180 nós. Sim, a gente reduzindo para 180 nós, vamos descer a novembro. 3153, quer voar Duna devido a desvio de informação? Negativo. Então mantém a chegada. Então mantém a chegada, 3153. 93, gate número 5, puxa acionar. Sono 093, no 05, em coordenação com a equipe de solo, reporte táxi. Chamada de táxi. 03890, decolado aos 22, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. bom dia, Dan, 3890 na Puca. 3890, contato radar, supra nível 330, perfil Puca. 330 na Puca. Yeah, Uppers 107, nível de voo 360, saída Arbor, após Elefa, decola pista 10, primeira curva à direita. Transponda 5473 e o controle Salvador 120.8. 360 autorizado, de Uppers 107, decola 10, curva à direita, perfil Arbor, né? 5473, transponda 208, controle, gol 1865. Correto, após ponto, boa noite, 65. Boa tarde. Dois. Decolagem 5 no 4. Sérgio, estou tímido no 04, vetoração para sequenciamento, mantenha presente pro limitado pelo localizador. Seguinte, mantendo a presente pro limitado pelo localizador, descendo para, para 3.000 pés, ajustado no 04, por Roberto Serra 90. Decolado 224, controle 120, decimal 8. 208, grato, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 5514 da trip. No 4. Cinco, quatro, cinco, dois. Sim, irmão, complete a aproximação, chame torre 118.95, composto. 18.900. O meu Serra Novembro, curva à esquerda para o 160, desça para 2.000 pés e forma no localizador. E a 160 para 2.000 pés e forma no localizador, o meu Serra Novembro. 5514, contato radar, sopa nível 130, vou direto Conde. 130, direto Conde, 5514. 3890, desvia à esquerda para 050, por 60 milhas. Gente, autorizado. A proa de Duna para o Romeu Serra Novembro. Exato. Sim, de proa de Duna, Romeu Serra Novembro. Bom dia, solicitando permissão de reboque do pátio 3 para o Finger número 1 ou número 8 do pátio principal. Já em acordo com o Chile e o Corpo. Gente, Alfax e Golf, bom dia, guarde um minutinho para dar início ao reboque. Vem com uma na posição 10, vou 8. Boa noite, 65, posição que episódio é porte táxi. Boa tarde. Salva do ground, para 03. Guará 03, Golfes Information, standby copy. Copy, 093, táxi 114 a bordo, 3 e 20, alterna Campinas. Bora 293, autorizar táxi em frente via Pátio, Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 094. 1895, bom dia. Taxi Golf solo. Mais puta. Ok, inicio reboque. Reporte para ingressar no pátio principal, Alfa X-Ray Golf. Cliente deficiando até na entrada do pátio principal. Guará 03, Red Cop. João Salvador to Brasília, via up Zulu 17, Dianese of Patton Road, flat level 260, Arbor Departure, then Elefa, take off runway 10 first right turn, Squawk 5476, and Salvador Departure Control 120.8. Okay, Skulk 5476 is correct. Clear setup, come right to taxi, Guará 03. São Luciano, 62 no 1, solicita o acionamento na posição número 4. 62 no 1, livre acionar, reporte para o pushback. Livre, reporte para o pushback, 62 no 1. Livre pouso na pista 10, vento 200 graus, 089. Papa Romeu, Romeu Serra November. Romeu Serra November. Alterna Palma. Alô, Salvador, 131, 53, bom dia. Boa noite, 65, apenas confirmando PAB 80. 580. Copiado, autorizado táxi via Pátio, Índia. Ponto de espera, torre 1895, ajuste no 094. Pátio, autorizado táxi via Índia, Pátio. Tá 3153, bom dia, reporte antes da Juliette. Bom dia, chamará antes da Juliette, tá 3153. 4L Salvador 5514 da Trip. Se confirma o pátio, se encontra a pista que decola. A gente chegou a minuto da cópia. Quatro. Diga. Solicita manter a proa 030 por umas 25, 30 milhas aí para evitar a formação. Autorizado. 755 no quarto. Papá Romeu, Kilo Serra Lima, pronto, cópia. Autorizado, Salvador para Serra, November, Mike e Juliette, rota direta, plano Yankee, 160, é o nível inicial, pode modificar para o 045 e prossegue visual destino. Saída Arbor, após direto, decola pistão no 7, primeira curva direita. Transponda 5460, e o controle Salvador, 120.8. Ah, não, November, solo 32, livre à direita, solo no 21 decimal 9. Está livrando à direita, 1219, o solo, bom dia, obrigado. O Papa Romeu Serra, novembro, está livrando. Aqui o Serra Lima, cotejamento correto, confirme o PLB e autonomia. Confirmando o PLB com a torre, enxame mesmo agora em 1895 para acionamento, ajustando 1014, aqui o Serra Lima. Paulo, Serra Lima, 1219, posição 4, transmissão feedback. Romeu Serra, novembro, reporte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette, Romeu Serra, novembro. Confirme. Chanel 629, transmissão pushback na estação 4. 1 minuto para pushback, o Chanel 629. Operação Juliette, 3153. 629, aguarde 1 minuto para iniciar, ok? Ah, sim, 629, aguarde. 3153, Juliette, portão 03. Juliette para o portão 3, tá? 3153. Portão 3, informa que está conseguindo passo 3. Gente, o Romeu Céu 9 confirma o estimado no pátio 3 de tempo? Aproximadamente 30 minutos, vou começar a mandar. Já pode prosseguir para o pátio 4, Romeu Serra Novembro. Pushback acionamento azul 4201 no gate 1. 4201 no número 2 no setor, aguarde. Guarda. Pushback 6211 em coordenação que foi solo após a passagem da reposta da cauda. Iniciou pushback e reporte táxi. Pode passar na retaguarda e pushback importará o CNM 6211. Poderia confirmar o pátio para o Romeu Serra Novembro? Que o Romeu Serra Novembro vai prosseguir para o pátio 3? Afirmativo, só abastece e decola. Gente, pátio 3 autorizado, via quilo, alfa quilo, pátio 3. Fica atento ao sinalizador. Sim, alfa quilo, atento ao sinalizador, o Romeu Serra Novembro. Zona 093, decolado aos 35, controle 1, 10.8. Obrigado, bom dia. Zona 093. 3, contato radar, sub nível 360, perfil da El. Da El 360. Oceano 90, pessoal. Escuta, recebi a informação da Infraero que não está autorizado o ingresso do senhor no pátio 3, ok? Já foi coordenado com a companhia do senhor para prosseguir para o pátio 4. Ok, sim, está prosseguindo para o pátio 4, então o Romeu Serra Novembro. Sente, o Romeu Serra Novembro tem conhecimento da aeródromo? Ativo, Romeu Serra Novembro. Autorizado, da presente direto até. Taxoi Lima, quem ingresso para parte principal, contorno os portões, reporte na Lima, o Romeu Serra Novembro. Ok, sim, contorno os portões, prossegue direto para Lima, o Romeu Serra Novembro. A retaguarda fica atenta ao Embraer da Azul, ok? A Novembro fica atenta ao Embraer da Azul. Ok, sim, tá visual, Romeu Serra Novembro. Que é o azul alfa X-Ray Golf. Prossiga. Prossiga ao azul alfa X-Ray Golf. Permissão de graça no pátio principal. Autorizado, prosseguir direto para o portão número 8, agilizando o reboque. Azul alfa X-Ray Golf, reporte ao término. Ok, sim, é, estou iniciando. Agora virou o primeiro. Zero 3, conforme realmente pico on board. Fora on board. Fora on board? Fora on board. Approved taxi report on taxi hotel for crossing runway 1028. Comandor, boa noite, 65, bom dia. 65, contato radar, sub nível 360, perfil Arbor. Sinal 360, Arbor. Modulando o consolo? Ah, 621 ainda não. Estimativo. Bravo tá modulando com solo da transmissão Clareza 1, ok? Faça um check no equipamento rádio. Deixa eu passar, não, ok, Fernando. Beleza, Uno. Mateu, um minuto para cópia, informação Golf. Retorno 03, eu guardo um minuto para cópia. Solo, CNM 21, tem forma de 130 a bordo, alternando Guarulhos com 3 horas 47, pronto para o táxi. CNM 21, autorizado, táxi sua direita via Índia, ponto de espera, torre 1895, 1014, CNM 21, no altímetro, boa viagem. Ok, táxi sua direita, ponto de espera 118, 1095, alistado 1014, obrigado, CNM 21. O Netuno 03, livre acionar, aguardando cópia. Onde está o hotel, Guará, Tirotim? Eu peço o time 10, 14, com a Serra Delta. Situação Delta, Guará, Tirotim. C981 Formação Golf, forma transmissão muito baixa, quase muito pra cópia. Agora. Alfa, Guará, Zero 3. Cortex vai Alfa, report before taxi Juliet, Guará, Zero 3. Alfa, report before taxi Juliet, Guará, Zero 3. Salvador, Mandir, CNM 211, pronto, espera dar 110, pronto para partida. CNM 211, está autorizado a alinhar e decolar, piscina 0, vento 210 graus 08. Autorizado a alinhar e decolar, piscina 0, CNM 211. Só o azul para 201, pode iniciar? Azul para 201, não guarde um minuto. Dois aeronos chamados, mais um minuto para dar início ao pushback, ok? Sim, até. A 03, Protex via Juliet, Main April, after that, taxiway India, on hold short runway 10, call tower 118.95. Juliet, Main April, and India, hold short call tower 118.95. Bom dia, total 9903, presidente da Golf. 903-620 para o Galeão, pronto para cópia. Salve 903, um minuto, cópia. Aguardando. Azul 4201, pushback coordenação aqui pelo sol, reporte táxi. Gente autorizado, reporta para o táxi 4201. Netuno 03, pronto, cópia. 3058, Serena 2, 1 ano. Salvador Sala, Fortaleza, via rota apresentada no plano, nível de voo 3, 1-0, saída Momo, transição Froti, decola pistão 1-0, primeira curva esquerda, transponder 5-4-7-5, e o controle de Salvador, 1-2-0, decimal 8. Viagem. Executa a Momo, transição Froti, decola 9-0, curva esquerda. Correto, após ponto Rio 98 no 1. Romeu Serra Novembro, ingressa Lima, Mike na Quebec, chame torre novamente 1895 para ingresso na pista, prosseguir para o pátio 4. Presente, Lima, Mike e na Quebec, para a torre novamente para o cruzamento do Romeu Serra Novembro. Total 9903, pronto, cópia. Afirmativo, pronto para cópia, total 9903. Galeão autorizado, via rota apresentada no plano, nível de voo 360. Saída Tael, Leda, após Leda, Motiva. Decola pistão no zero, primeira curva direita. Transponder 5502, e o controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado 3620, rota conforme da Euleda Motiva, 1208, controle, decola com curva direita. 5502, transporte, total 9903. Correto, após pronto, total 9903. Estamos prontos para o posicionamento, total 9903. Reporte táxi, 9903. Reporte do táxi, total 9903. Sierra VOT, Airborne at 4-5, contact Salvador Approach, frequency 120.8. Salvador Approach, 0-8, Guarajara 4. Salvador, departure control, good morning, Guarajara 3. Bom dia. Tente affect a Golf, bom dia. Perfil Arbor Elefa. 250 Arbor Elefa, agora 0-3. Saída Momo, pós Momo DCT. Decola pistão no zero, primeira curva esquerda. Aciona o transponder 5504 e o controle Salvador 120, decimal 8, retorno 03. 1290 na Quebec para o cruzamento da pista. 1895. 2229, voe Mari para chegar, desce inicialmente para o nível 050. Estou tímido no 014 de lance radar. 1014-050 na Mari. É, Libra na Oscar, o Romeu Serra Lima. Azul 4201, táxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 014, Azul 4201. Gente autorizado via Índia, ponto de espera, chama 1895, 1014, Azul 4201. Gente, foi avisou com o aeródromo. Lima, acione transponde 0233. São Golf, pronto, cópia. Mar Salvador, rota direta, 500 pés, proa sul, aciona 0142, controle 120, corrigindo, torre 118.95. Aciona 0142, ok? Calma. Decolagem 2, 1895, ajustando 1014, Yankee Terra Terra. Estamos agora Torre Salvador, frequência 118.95. Grato. Torre Salvador, Trepapá, Romeu Lima. Tá, Romeu Lima, prossiga. Você falou do LC, a intenção é o Pátio 4, está aproximando pela final da 17. Sente, Papai Romeu Lima, continua tirou a aproximação, né? Pode ir na curta final 17, o Papai Romeu Lima. Lipo 03, Hotels Information, standby copy. Lipo Delta, bom dia, informação hotel, aguarde cópia. Retorno 03, confirme o PLB. Ataque se aposta no hotel para o cruzamento da pista, Netuno 03. Taxi do total 9903 está com 3 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Guarulhos. Total 9903, autorizar táxi via pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajustando no 0 no 4, total 9903. Pátio Índia, 1895, ponto pronto, total 9903. Cabarro, meu Lima, livre pouso, estou no 7, o vento 180 graus, 0895. Okay. Azul 4201, decolar 250, controle 120, decimal 8. 208, 4201. Versão 170, chama agora o centro Recife, frequência 1251, Alteão 3395, boa viagem. Ok, Recife 1251, alternando 3395, obrigado, CNN 6211. 649, vai atingir 4000. 649, desça para 2.000 pés, estou o altímetro no 0 no 5, informe no localizador. 2.000 pés, 1.015, vai informar no localizador no 649. Controle Salvador Azul 4201. 4201, contato radar, suba para o nível 320, perfil da EL. 320, nota EL, Azul 4201. 99, reporte no polo controlado, quem que será, certo? Não, não faltará no controlado, certo? Tio Serra Lima, livre táxi até Taxi Papá, reporte para ingresso no 735. Rio 9811, reporte táxi. Total 9903, inicialmente a linha e mantém, cabeceira 1-0. Aguiar, Serra Lima, livre ingresso, táxi via Cristo, Forte LED pronto, cabeceira 1-7. Salvador to Brasília, vai up Zulu 17, flat level 280. Arbor, departure, Alepha. Then Alepha, Arbor, then Alepha. Take off runway 10, first right turn. Squawk 5515, and Salvador departure control 120.8. 80 graus, 08 nas. Meu Lima, Sala 53, sequência livre estacionar. It's correct, comrade, taxi Olympia 03. Zero 03, passing FAC level 160, contact now receive center frequency 1260 or 1288. Good morning, Guarazio 3. Já autorizado Salvador para Sierra November, Índia Eco, rota direta, plano Yankee, uma centena, após modifica 085, prossegue visual, sai da Arbor. Após direto, decolada 1-7, primeira curva direita. Transponde 5520 e o controle 1-20.8. Gente, Sola 5-4, frequência livre estacionar, hein, que você recebe? 201. Gente. Localizador no 649. 649, complete a aproximação, chame sua, 10895, bom pouso. 1895, chamando a torre, igual no 649, obrigado. Netuno 03, solo. Bom dia. 9903, bom dia, contato radar, sopa nível 360, perfil da ELTA. 360 da ELTA, presente a turista Leda. Oi, Leda. Leda da presente, total 9903. Quilo Delta, confirme o POB. Vitor Quilo Delta, solo. 649, baixado e travado. Polo 649, livre pouso, piso turno 0, vento no 80 graus, 1-0 nós. Livre pouso na pista no 0, igual no 8, ou no 649. Aqui, Charlie. Positivo. Reboque inicialmente autorizado até através do 62 e é posto para prosseguir para o portão de número 2. O Mark, aqui, Charlie. Ciente, ok. 9, desça para 2000 pés, o estoutímetro no 015, informe no localizador. 2000 pés, 1015, informarei no localizador. Estimativo, meu Sierra November, formação hotel, aguarde um minuto para cópia. Turno 03, ingressa Juliette, pátio principal, pós-Índia, ponto de espera todo 1895, ajuste 1015, eu linha turno 03. Gente, o meu Sierra November. Pela coordenada, guarde muito pra cópia. E tu que o Delta na escuta do solo? Sierra November, solo. Eu tenho aprovado 400, copia? Bravo 109. Rota conforme apresentada no plano, inicialmente é Pêsulo 10, saída da El, Leda, pós-Leda, Motiva, decola pistão 97, primeira curva direita, transponda o 5463 e o controle Salvador, 120, decimal 8. 5-1-4-2-0, obrigado. Pós-Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, da El, Leda, Motiva. Ativo, apenas confirmando após a Pêsulo 10 conforme a rota, ok? 1208 Lima. Confirme o POB e autonomia. Momento, 180 graus, 909. 1015, apenas confirmando o PAT 4, né? Lima, sua com nível 60, perfil Arbo. Lima. Autorizar táxi Apache, Índia, ponto de espera Torre 1895, ajustando 1015 e 981. Zero restrito, total 9903. Gente, contingimento correto, apenas confirmando o Pátio 4. Para adicionar o time agora em 1895, ajustando 1015, Romeu Serra, novembro. Sobre o Salvador, 131-103. 131-103, informação hotel, aguarde o cópia. Ah, sua escuta. Aprovando o Arvo, Lima. O Six on board, approve the text report on text hotel, hotel for crossing 1028. Prole 10, decimal 8. Approve the text report on text hotel for crossing 1028. Solo, bom dia, no 649. Foro 649, bom dia, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, vai reportar no 649. Sendo novembro. Sendo novembro, ele vai falar, chame táxi. 153, pronto, cópia. Negativo. Autorizado, Salvador Galeão, via rota apresentada no plano, nível de voo 360, saída da El, Leda, após Leda, Motiva, decola pistão 10, primeira curva direita, transponda 5530 e o controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 360, conforme mata do plano, decola da 10, com curva direita, saída da El, transição Leda, após Leda, Motiva. Responde 5530, controle 1208, 131-153. Correto, é forte, ponto 31-153. Camará. 13395, total 9906. Salvador, bom dia, 2229 da Passaredo, transferindo, estabilizado, localizador. Passaredo 2229, continue a aproximação, reporte externo com trem batizado e bate travado. Portarei. C98-1, mantendo os pontos de espera devido à aeronave que decolou à frente, com baixa performance meio na saída. Fala, meu Charlie Sierra, informação hotel, guarde cópia.